Fecheiro 77, página 752. Duas vezes, disse de repente. Parecia sobressaltada. Atravessaste duas vezes. Meu Deus! Não, três! Já que estás aqui. Abanou a cabeça, maravilhada, sem afastar os olhos dos meus. Como consegues? Não sei. Vi a sua expressão de duro ceticismo e repeti como que defendendo-me. Não sei, atravessei, é tudo. Não sentiste terror ali no meio? Com aquele ruído que parece que te parte o crânio e te rasga o cérebro? Sim, foi assim. Não queria pensar nisso. A minha mente tinha bloqueado o acontecimento. Tinhas sangue para te proteger? Pedras? Não creio que tenhas coragem para procurar sangue, mas talvez me engane. Tens de ser muito forte para teres sobrevivido. Sangue? Abanei a cabeça, confusa. Não. Disse-te que atravessei, sem mais nem menos. Então recordei aquela noite de 1968 em que ela tinha passado, a fogueira em Craignadune. A sua silhueta retorcida e negra no centro do fogo. Greg Edgars era o nome do seu primeiro marido. Não o mataste só porque te tinha descoberto e tentava deter-te, pois não? Ele foi o sangue. Observava-me com atenção. Não sabia que se podia atravessar sem sangue. Os antigos sempre o usaram, além do fogo. Construíam grandes jaulas de vime que enchiam de cativos e ateavam-lhes fogo em círculos. Pensava que era assim que se abria a passagem. Tinha os lábios e os dedos frios. Tentei aquecer-me com a chávena. Em nome de Deus, onde estava Jamie? E também não usaste pedras? Que pedras? Olhou-me como se hesitasse em contar-me. Depois abandonou a cadeira para se aproximar da grande lareira da sala, fazendo-me sinal para que eu a seguisse. Agachou-se para pressionar uma pedra esverdeada que, ao mover-se, deixou ouvir um estalo, e uma das lajes da lareira levantou-se suavemente. Um mecanismo de mola, explicou Gaylis, tirando da cavidade uma caixa de madeira de uns 30 centímetros de comprimento. Ao vê-la, mordi os lábios, tentando evitar que a minha cara me denunciasse. Já não tinha nenhuma dúvida sobre o paradeiro de Ian. Ou estava muito enganado, ou aquele era o tesouro da Ilha das Focas. O indiano de Calcutá ensinou-me a fazer medicamentos com pedras preciosas. As cinzas chamam-se basmas e usam-se na medicina. Queres ver se consegues abrir esta maldita caixa? O fecho dilata com a umidade. Colocou-a nas minhas mãos e levantou-se pesadamente. O fecho era um quebra-cabeça bastante singelo. Um pequeno painel deslizante que destravava a tampa. Mas a madeira tinha inchado e não corria pela ranhura. Parti-las traz má sorte, advertiu-me Gaylis. De contrário, já a teria feito num caco para acabar com o assunto. Isto pode servir. Entregou-me um pequeno abre-cartas, com que pouco a pouco consegui fazer deslizar o pequeno retângulo de madeira. Tinha-se aproximado da janela para fazer soar outra das suas campainhas. Aqui está, disse, devolvendo-lhe a caixa. Pô-la em cima da mesa, abriu-a e meteu a mão lá dentro. Na sua palma cintilavam seis ou sete pedras preciosas. Fogo, gelo, fulgor de água sob o sol. E uma grande pedra dourada como o olho de um tigre à espreita. A princípio querias, pelo valor que têm, dizia, enquanto as revolvia com satisfação. São mais fáceis de trocar do que o ouro ou a prata. Mas não imaginava que tivessem outros usos. Apontou para uma porta com a cabeça. Acompanha-me ao meu laboratório. Tenho ali algumas coisas que podem interessar-te. O quarto era grande e luminoso. Tinha molhos de ervas secas pendurados em ganchos e estantes ao longo de uma parede. Nas outras, armários, aparadores e uma pequena vitrina. Parecia-se muito com o quarto no qual Gaylis trabalhava na casa do seu primeiro... Não, do seu segundo marido. Quantas vezes te casaste? Perguntei por curiosidade. Fez uma pausa para contar. Desde que estou aqui, 5. 5? Os trópicos são muito perigosos para os ingleses. Sorriu astuta. Febres, úlceras, infecções... Qualquer tolice os leva, disse, acariciando um frasquinho. Não tinha etiqueta, mas reconheci o conteúdo. Arsénico. Isto vai interessar-te, prometeu, esticando-se para tirar um frasco da prateleira de cima da estante. Continha um pó grosso, uma mistura de substâncias de diversas cores. O que é? Veneno zombi, disse rindo. É? Não me disseste que não existia? Disse que o Hércules não estava morto. E não está. Voltou a pôr o frasco na estante. Mas não posso negar que se torna bem mais fácil manipulá-lo se tomar uma dose desta mistura ao pequeno almoço, uma vez por semana. E que diabo é isso? Um pouco disto, uma pitada daquilo. O ingrediente principal parece ser um peixe de aspecto muito curioso. Mas contém outras coisas. Oxalá soubesse quais. Não sabes? Olhei-a com atenção. Não foste tu que o preparaste? Não. Tive um cozinheiro. Nunca me teria atrevido a provar o que preparava aquele demónio do Ishmael. Era um Onegan. Assim chamam os negros aos seus feiticeiros. Ishmael. Humedeci os lábios. Veio com esse nome? Não, fui eu que lhe pus, pelo que o vendedor me contou. O Ishmael tinha sido capturado em África e metido no piso intermédio de um barco negreiro que ia para a Antígua. O barco naufragou em frente à ilha de Grande Inágua e a tripulação mal teve tempo de escapar nas chalupas. Todos os escravos, presos e indefesos, se afogaram, salvo um. Que tinha sido levado para a coberta para ajudar na cozinha. Este sobreviveu, agarrando-se a um túnel, e chegou à costa 2 dias depois. Os pescadores, que descobriram o sobrevivente, estavam mais interessados no túnel que no escravo. Mas ao abri-lo, descobriram com horror que continha o cadáver de um homem mais ou menos conservado pelo licor que o cobria. Terão bebido creme de menta? Sussurrei. Atrever-me-ia a dizer que sim, comentou Gaylis, incomodada com a interrupção. Por isso chamei Ishmael ao escravo, pelo ataúde flutuante, compreendes? Muito sagaz, felicitei-a. Esse Ishmael parece um tipo interessante. Ainda o tens? Não, respondeu indiferente. Fugiu, o grande cretino. Mas foi ele quem preparou o veneno zombie. Apesar de tudo o que fiz por ele, não quis ensinar-me, acrescentou com um riso breve e seco que me recordou as cicatrizes de Ishmael. Mas não era isso que te queria mostrar. Tirou as pedras e pôs 5 na mesa, formando um círculo. Depois tirou de uma estante um grosso livro encadernado em couro. Sabes alemão? Perguntou abrindo-o com cuidado. Não muito. Aproximei-me para olhar por cima do seu ombro. Exenhammer, dizia em fina letra manuscrita. Martelo das bruxas? São feitiços? Magia? O meu ceticismo devia ser óbvio, pois ela fulminou-me com um olhar. Olha, estúpida, disse. Quem és tu? Ou melhor, o que és? O que sou eu? Abri a boca para responder, mas calei-me. Isto é, disse com suavidade, nem todos podem passar pelas pedras, não é verdade? Porquê nós? Não sei, reconheci. E tu também não, sem dúvida. Mas isso não significa que sejamos bruxas, não? Voltou várias páginas do livro. Há pessoas que podem abandonar o corpo e percorrer muitos quilómetros. Há quem as veja e as reconheça. E, no entanto, elas podem demonstrar que, a essa hora, estavam bem agasalhadas na cama. Outros têm estigmas que se podem ver e tocar. Eu mesma os vi. Mas isso não sucede a qualquer pessoa. Só algumas. Virou outra página. Quando toda a gente pode fazer uma coisa, é ciência. Quando só alguns podem fazê-la, é bruxaria, crendice ou como queira chamar-lhe, mas é real. Os seus olhos verdes percorriam o decrépito livro como uma serpente. Nós somos reais, Claire, eu e tu. Especiais. Nunca te perguntaste porquê? Tinha-me perguntado muitíssimas vezes, sem achar resposta. Ao que parece, Gaylis julgava tê-la. Voltou-se para as pedras que tinha depositado na mesa e foi-as assinalando uma a uma. Pedras de proteção. Ametista, esmeralda, turquesa, lápis lazuli e um rubi macho. Macho? Plínio diz que os rubis têm sexo. Quem sou eu para discutir? Usam-se os machos. As fêmeas não servem. Fiquei com vontade de lhe perguntar como se distinguia o sexo de rubis. E não servem para quê? Para a viagem. Protegem-nos de o que quer que seja. Mudou o tom de voz ao pensar no cruzamento do tempo. Compreendi que lhe tinha um medo mortal. Não me estranhava. Quando é que vieste? Quando foi a primeira vez? Perguntou, olhando-me nos olhos. Em 1945. Respondi. Cheguei em 1743, se é o que queres saber. Embora resistisse a revelar-lhe muito, a minha própria curiosidade constrangia-me. Ela tinha razão num aspecto. Não éramos como as outras pessoas. Talvez não me fosse apresentada outra oportunidade de falar com alguém que estivesse na mesma situação. Por outro lado, quanto mais tempo a mantivesse entretida, mais tempo Jamie teria para procurar Ian. Grunhiu satisfeita. Muito aproximado. Segundo as lendas das Terras Altas, são 200 anos. Quando alguém adormece em lugares enfeitiçados e dança toda a noite com os antigos, geralmente viaja 200 anos para trás. No teu caso, não foi assim. Vieste de 1968, mas quando cheguei a Cranesmoor, já há vários anos que ali estavas. 5 anos, assentiu com ar distraído. Bem, isso foi pelo sangue. O sacrifício dá maior alcance e um pouco mais de controlo. Desse modo, tens alguma ideia do momento para onde vais? Como fizeste para ir e vir 3 vezes sem sangue? Interpelou. Vim, simplesmente. A necessidade de averiguar o máximo possível induziu-me a admitir o pouco que sabia. Talvez tenha influência o facto de se poder fixar a mente numa pessoa que está onde tu queres ir. Será? Murmurou. Tenho de pensar. Pode ser. Mas a questão das pedras também deve funcionar. Tem de se fazer um desenho com elas. Sabes? Tirou outro punhado do bolso e espalhou sobre a mesa. As pedras de proteção formam as pontas de um pentagrama, mas devemos desenhar um padrão com pedras diferentes de acordo com o tempo para o qual queres viajar. Depois traça-se entre elas uma linha de mercúrio e ateia-se-lhe fogo enquanto se pronunciam os feitiços. Também tem de se desenhar o pentágono com pó de diamante, evidentemente. Imagino, murmurei fascinada. Sentes o cheiro? Perguntou, inspirando. Ninguém diria que as pedras têm cheiro, pois não? Só é possível apreciá-lo uma vez reduzidas a pó. Inalei profundamente. Percebi um aroma leve e desconhecido entre o perfume das ervas secas. Gaylis levantou uma pedra com um pequeno grito de triunfo. Esta é a que preciso. Não consegui encontrar nenhuma nestas ilhas e pensei na caixa que tinha deixado na Escócia. E o que é? Um diamante. O diamante negro que usavam os antigos alquimistas. Segundo os livros, o diamante permite conhecer o prazer em todas as coisas. Emitiu um riso breve e áspero, desprovido do seu habitual encanto juvenil. E se alguma coisa pode permitir-me conhecer o gozo nessa viagem no tempo, tenho de o ter. Ainda que tarde, começava a dar-me conta do que ela queria. Em defesa da minha lentidão, só posso alegar que, enquanto escutava Gaylis, estava atenta a qualquer possível sinal de Jamie. Queres então regressar? Perguntei com tanta indiferença quanto pude. Talvez, esboçou um leve sorriso. Agora que tenho tudo o que é necessário, asseguro-te, Claire, que sem elas não me arriscaria. Olhou-me fixamente, mexendo a cabeça. 3 vezes e sem sangue, murmurou. Quer dizer que se pode? De repente, recolheu as pedras para as guardar no bolso. Bem, será melhor descermos. A tua raposa já deve ter regressado. Chama-se Fraser, não é? A Clotilda disse outra coisa, mas essa estúpida deve ter ouvido mal. E voltou-se para sair. Perguntaste-me se eu sabia por que razão podemos atravessar através das pedras, disse para as costas dela. E tu sabes, Gaylis? Claro, para mudar as coisas, exclamou surpreendida. Não pode haver outra razão. Anda, pelo que ouço, o teu homem está lá embaixo. Jamie devia ter feito algum trabalho pesado, pois tinha a camisa molhada de suor e colada aos ombros. Estava a observar a caixa quebra-cabeças de Gaylis. Pela sua expressão, era óbvio que se tratava da caixa escondida na Ilha das Focas. Creio que consegui arranjar-lhe a prensa, senhora, disse com uma vénia cortês. O problema era um cilindro partido. Conseguimos pôr-lhe umas cunhas, mas temo que em breve precisará de o mudar. Gaylis franziu as sobrancelhas, divertida. Estou em dívida para contigo, Fraser. Posso oferecer-te um refresco, depois de tanto trabalho? Agradeço-lhe, senhora, mas temos de nos ir embora. Estamos longe de Kingston e queremos chegar antes que escureça. De repente, o rosto dele perdeu a expressão. Compreendi que tinha descoberto a falta das fotografias no bolso. Lançou-me uma rápida olhadela e respondi-lhe com um gesto afirmativo, tocando na saia. Obrigada pela tua hospitalidade, disse a Gaylis, enquanto pegava no chapéu para me dirigir para a porta. Queria afastar-me quanto antes de Rose Hall e da sua proprietária. Mas Jamie atrasou-se um momento. Já que viveu em Paris, senhora Abernathy, talvez tenha conhecido o Duque de Sandringham? Olhou para ele inquisitoriamente. Mas como Jamie não disse nada mais, assentiu. Conheci, sim. Porquê? Jamie obsequiou-a com o mais encantador dos seus sorrisos. Só por curiosidade, senhora. Quando atravessámos o portão, o céu estava completamente encoberto. Era óbvio que não chegaríamos a Kingston sem nos molharmos, mas em tais circunstâncias não me importava. Tens as fotografias da Brianna? Foi a primeira coisa que Jamie me perguntou. Aqui, disse, dando uma palmadinha no bolso. Encontraste algum rastro do Ian? Não consegui averiguar nada junto do contramestre ou dos escravos. Essa mulher inspira-lhes terror. Mas sei onde ele está. Onde? Soergui-me na cela. Podemos voltar a procurá-lo? Agora não. Vou precisar de ajuda. Com o pretexto de procurar material para consertar a prensa, Jamie tinha visto a maior parte da plantação, sem grande interferência, para além de um olhar curioso ou hostil, salvo os arredores da refinaria. Aquele negro enorme estava lá fora, disse. Quando me aproximei, o contramestre advertiu-me, muito nervoso, que não me aproximasse dele. Parece um bom conselho, disse, a tremer. Mas achas que tem alguma relação com o Ian? Estava sentado em frente a uma portinhola aberta no solo, Sassená. Deve ser a entrada de um porão. Se o Ian está na propriedade, é aí que ele se encontra. Estou segura de que está aí. Contei-lhe rapidamente os detalhes da minha visita. Não sei para que o quer, Gaylis, mas se o tem escondido, não pode ser nada de bom. Jamie assentiu com a cabeça. O contramestre não quis falar do Ian, mas contou-me outras coisas que te poriam os cabelos em pé. Voltou-se para olhar para mim de frente. Pelo tempo que está agora, dir-se-ia que vai chover daqui a pouco. Muito observador, comentei sarcástica. Pesadas nuvens já cruzavam a baía, seguidas por uma escura cortina de chuva. Será melhor procurarmos abrigo quanto antes, Sassená, disse. Segue-me. A pé, levando os cavalos pela brida, abandonámos a senda para nos adentrarmos na selva. Pouco depois, Jamie achou o que procurava. Um pequeno arroio de altas bordas, onde cresciam samambaias e arbustos. Formou uma estrutura, arqueando alguns ramos dos arbustos e atando-os a um tronco caído. E cobriu-a com ramos e folhas de samambaias. Não era exatamente impermeável, mas era muito melhor do que estar a céu aberto. As tempestades das Antilhas são muito fortes. A chuva castigava as samambaias e uma leve bruma enchia o nosso refúgio. Entre o ruído da água e o constante troar nas colinas, era impossível falar. Jamie tirou o casaco para me cobrir e rodeou-me com um braço. Senti-me protegida e em paz, livre da tensão dos últimos dias. A chuva cessou tão bruscamente como tinha começado. Os pássaros e os insetos voltaram a cantar e a zunir e o ar parecia cheio de vida. Jamie pegou no casaco e deteve-se. As fotografias da Brianna, disse. Ah, tinha-me esquecido. Quando lhes devolvi, olhou para elas rapidamente. Deteve-se e reviu-as com mais atenção. O que foi? Perguntei alarmada. Falta uma. Tens a certeza? Conheço-as como conheço a tua cara, Sassená. Tenho a certeza. Falta aquela em que ela está junto ao fogo. Recordava bem aquela fotografia. Brianna, já adulta, estava sentada numa rocha junto a uma fogueira. A Gaylis encontrou as fotografias no teu bolso, enquanto eu estava na cozinha. Seguramente roubou-a nesse momento. Maldita mulher! Jamie voltou-se para o caminho, com os olhos sombrios. Para que a quererá? Talvez seja só curiosidade, disse, ainda que o medo não me abandonasse. O que poderia fazer com ela? Não tem a quem mostrá-las. Em resposta à minha pergunta, surgiu, a certa distância, uma silhueta a cavalo. Era um homem vestido de negro. Então recordei o que Gaylis tinha dito. Espero visitas. O pároco disse que viria às 4. Disse que esperava um pároco. Eu expliquei. É o Archie Campbell, adivinhou Jamie carrancudo. Que diabo? Embora não saiba se devo utilizar essa expressão, tratando-se da senhora Duncan. Talvez venha exorcizá-la, sugeri com um riso nervoso. Pouco trabalho, espera. A silhueta desapareceu entre as árvores. O que tens planeado a respeito do Ian? Perguntei-lhe quando regressámos ao caminho. Preciso de ajuda, respondeu energicamente. Penso em voltar rio acima com o Innes, o MacLeod e os outros. A pouca distância da refinaria há um embarcadouro. Atracaremos aí. Depois de tratarmos do Hércules e também do Atlas, se for necessário, abriremos o porão e libertaremos o Ian. Dentro de 2 dias será a lua nova. Gostava de o fazer mais cedo, mas precisaremos desse tempo para conseguir uma embarcação adequada e as armas necessárias. Com que dinheiro? Perguntei sem rodeios. A aquisição de roupa e calçado tinha requerido uma boa percentagem da parte que corresponderá a Jamie na venda do estrume. Restava-nos o necessário para comer uns dias e talvez para alugar uma embarcação por pouco tempo, mas não daria para comprar armas. Fez uma careta e olhou-me de soslaio. Terei de pedir ajuda ao John? Disse singelamente. Suponho que sim. A ideia não me agradava, mas o que importava era a vida de Ian. Uma coisa, Jamie. Sim, já sei, disse ele resignado. Queres vir comigo, não é? Sim, afinal, se o Ian estiver ferido ou enfermo... Virás, exclamou irritado. Mas faz-me um pequeno favor, Sassená. Evita que te matem ou te cortem aos bocados, sim? Se ainda te resta alguma sensibilidade. Farei o possível, prometi descontraídamente. E aticei o cavalo para me aproximar dele, em direção a Kingston, sob as árvores que gotejavam.